E já era no beat negro. Melhor tu correr enquanto dá tempo. Terça curta, terça curta. É meu número, meu tamanho. Toda grandona, toda meu sonho. Toda gostosa, tipo musa do verão. E será que é uma miragem que eu tô vendo aqui? Dentro de você eu nunca, nunca mais quero sair. Nunca, nunca, nunca mais quero outro alguém. Pra te ganhar você diz que não vale mentir. Se eu te disser que eu não menti, eu vou mentir pra ti. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. De vez em quando a gente briga, de vez em quando ela vai embora. Mas tudo é festa, no final é sempre uma festa. Tu sempre vai ser atração principal quando seu show começar. Mas tudo é festa, no final é sempre uma festa. Tu sempre vai ser atração principal quando seu show começar. Não fica sem mim, não fica sem mim. Eu não fico sem você. Não fico sem você, sem você, sem você. Não faz isso comigo não. Comigo, não. Deixa eu viajar nesse teu beijo. Vem, vamos curtir do nosso jeito. Nosso amor de verão. Eu e ela vivendo essa vida. Ela adora minha vida de artista. Ela gosta muito dessa vibe. Cada detalhe em cada batida. E eu viajo no seu corpo. Me dá vontade, eu fico louco. Bate saudade, ela me liga. Também quero te ver de novo. Quando você vem, eu também vou. Se você tá bem, eu também tô. Só quero viver em paz, amor. É tão gostoso e a gente faz amor. Quando você vem, eu também vou. Se você tá bem, eu também tô. Só quero viver em paz, amor. É tão gostoso e a gente faz amor. E eu não fico sem você. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. De vez em quando a gente briga, de vez em quando ela vai embora. Mas tudo é festa, no final é sempre uma festa. Tu sempre vai ser atração principal quando seu show começar. Mas tudo é festa, no final é sempre uma festa. Tu sempre vai ser atração principal quando seu show começar. Não fica sem mim, não fica sem mim. Eu não fico sem você. Não fico sem você, sem você, sem você, sem você. Sem você.